Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada. Pó, poeira, ventania. Se você soltar um pé na estrada, pó, poeira, eu danço com você o que você dança. Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, só serei. Se você quiser.